Bom dia, Elon, bem-vindo à CBN. Bom dia, ouvintes da CBN, obrigado aí pela possibilidade de divulgação do fórum e deixar claro e bem evidente quais os objetivos do fórum para todos os ouvintes da CBN. Vamos começar sobre esta reunião que acontece hoje. O que se pretende com este encontro com os empresários do setor aqui em Foz do Iguaçu? Bom, eu acho que a reunião de hoje ela já sinaliza uma diferenciação dos demais eventos, vamos dizer assim, que se realizam na Tríplice Fronteira. Quando nós, da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu, trouxemos, né, num convencimento do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento e do FANCE, que é o Fundo Andaluz de Municípios pela Solidariedade Internacional, que são os organizadores, junto com o SEBRAE, deste evento, quando nós os convencemos de fazer em Foz do Iguaçu, um dos elementos que nós colocamos é a diferenciação que a nossa terra, o nosso território trifronteiriço, três países que vivem em paz e de forma irmanada, se diferenciam de outros territórios do mundo. E a reunião de hoje explicita isso, porque é uma reunião com o setor hoteleiro de Cidade de Leste, de Porto Iguaçu e de Foz do Iguaçu, porque nós queremos que tanto a hotelaria de uma e outra cidade, de um e outro país, sejam contempladas na oferta de leitos para os 3.500 a 4 mil pessoas que nós aguardamos em final de outubro em Foz do Iguaçu para realizarmos o evento. O evento ocorrerá a partir do dia 29 de outubro, indo até 1º de novembro desse ano, e se realizará no âmbito do Hotel Mabu. E nós temos, no conceito do desenvolvimento econômico local, não se olha fronteira, se olha o que é território. Territórios são aglomerações de pessoas que convivem e trabalham, enfim, e se desenvolvem num mesmo ambiente. E nós somos separados por rios, mas vivemos no mesmo ambiente, que é o ambiente trifronteiriço. Então nós vamos ofertar no site e de internet do fórum, a partir já deste final de mês, os hotéis das três cidades e com os respectivos valores que estão sendo ofertados para que as pessoas do mundo todo, de todos os continentes que virão a Foz do Iguaçu, possam escolher se querem ficar em Porto Iguaçu, se querem ficar em Cidade de Leste ou em Foz do Iguaçu, e já de uma forma bem democrática e transparente, deixando claro quais são os hotéis, sejam hotéis de maior custo, vamos chamar assim, maior valor, até hóspedes, né, ou pensões, enfim, hotéis de que qualquer cidadão de menor renda possa acessar e estar em Foz do Iguaçu e fazendo opção por uma das três cidades. Muito louvável essa iniciativa de englobar os três países nesse projeto, até porque nós estamos num município que recebe pessoas de todas as etnias existentes no mundo, e mais do que democrático, é glorioso o fato de podermos conviver em harmonia com todas estas diferentes culturas. Elon, a pergunta agora se refere ao alvo principal deste evento. Qual é o perfil do visitante esperado para este fórum? Bom, o primeiro fórum, nós vamos realizar o segundo fórum mundial. O primeiro fórum mundial aconteceu em Sevilha, na Espanha, em outubro de 2011. E foi a partir de lá, num diálogo com as Nações Unidas e com o FANCE, que é um organismo da sociedade civil espanhola, junto com o governo da regional da Andaluzia e mais municípios da região andaluza espanhola, nós iniciamos esse processo de diálogo e daí trouxemos para Foz do Iguaçu e vamos respeitar aquilo que vamos dizer assim, os organizadores internacionais, junto com o SEBRAE Nacional e mais ainda agora o Parque Tecnológico Itaipu e Itaipu, tem como objetivo. Esse objetivo ele pega desde autoridades governamentais, porque pegam, vamos dizer assim, ministérios, governos nacionais, governos regionais, que sejam, no caso do Brasil, governos estaduais, ou governos departamentais, como temos no Paraguai, ou governos provinciais, como temos na Argentina. Então, são governos intermediários e mesmo governos municipais, né, das intendências do mundo todo, vamos chamar assim. Então, nós pegamos esse campo, vamos chamar assim, oficial, chapa branca, né, de governos, e pegamos a sociedade civil. Na sociedade civil nós temos muitas agências de desenvolvimento no mundo todo. Existem países que essa cultura de ter agências de desenvolvimento que congregam iniciativas públicas e privadas no mesmo ambiente, buscando o desenvolvimento do território. E temos organizações não governamentais que atuam num ou noutro espaço de promoção do desenvolvimento econômico, seja através do campo do microcrédito, ou através de capacitação, ou elaboração de projetos. Enfim, tem uma infinidade de atores que atuam em diversos territórios do mundo e que têm a ver com este tema. A exemplo de Sevilha, nós esperamos aqui muita gente e com um perfil bastante diferenciado. Pessoas que são de organismos não governamentais a autoridades nacionais, porque a promoção do desenvolvimento econômico é uma questão que está hoje em evidência no mundo, dada todas as crises internacionais. Felizmente, Brasil, próprio Paraguai, própria Argentina, nós vivemos momentos muito positivos, vamos dizer, com alta empregabilidade, mas não é esta a situação de outros países latino-americanos e não é esta a situação da Europa, Ásia, África, onde países convivem com altos níveis de desemprego, e nós temos que buscar, neste conjunto, políticas públicas que melhorem as condições da população. Eu só queria aproveitar ainda com relação ao primeiro item, quando você mesmo aborda da importância de a gente ter esses três cidades e os três países envolvidos, né? Que o conceito do desenvolvimento econômico local, ele passa por isso, que é como que você integra as diferentes atores a partir de uma visão de que o desenvolvimento se dá não por iniciativas de cima para baixo, mas de baixo para cima. E o desenvolvimento econômico local, ele é fundamentado no esforço das forças locais, o que a gente chama de desenvolvimento endógeno, isto é, dentro do próprio território, o que se pode fazer para cada vez mais promover iniciativas que gerem desenvolvimento. Uma evidência do nosso território é o turismo. À medida que nós temos turistas na Argentina, no Paraguai e no Brasil, nós estamos mobilizando forças que geram mais trabalho, mais emprego. E a partir disso, os fornecedores da hotelaria, os fornecedores dos restaurantes, os fornecedores das lojas, os fornecedores daqueles que recepcionam turistas, toda é uma máquina que se movimenta e, portanto, gera trabalho e renda. Então, eu estou citando apenas o turismo, mas nós temos outras iniciativas na região que são absolutamente propulsoras de empregabilidade, seja a nossa agroindústria, seja a nossa agricultura, ou sejam outros serviços que estão no entorno desses, como é o caso do setor de informática e tal. Então, isso tudo se movimentando, gera-se oportunidades, trabalho e renda, e as comunidades vivem melhor e melhor integradas. Você falava das etnias, nós temos diagnosticadas ou identificadas na Tríplice Fronteira 93 etnias que convivem em paz e de forma integrada neste território. E isto é um valor cultural imenso e que nos faz sermos diferentes no mundo, mas com a mesma identidade de gerar trabalho, renda, bem-estar e com isto gerar um território de felicidade e prosperidade para todo o futuro. Então, esse é o foco do nosso evento e é isso que a gente quer fazer com que esses 3.500 a 4.000 pessoas que nós estamos na expectativa cheguem em Foz do Iguaçu entre 28 e 29 de outubro a 1º de novembro. Estamos conversando com Erlon Almeida, que é coordenador local do 2º Fórum Mundial do Desenvolvimento Econômico. Este é o segundo evento e vamos basear o que foi produzido no primeiro para traçar uma expectativa do que se espera neste segundo encontro. O que pode ser almejado deste projeto de segundo encontro aqui na região de Tríplice Fronteira, Elon? O primeiro evento, e como todo primeiro dá os seus primeiros passos, estabelece marcos, e nós temos a obrigação agora, o compromisso de no segundo avançarmos nessa visão do que foi estabelecido no primeiro. Que visão é essa? Primeiro, a importância do conceito de desenvolvimento econômico local ser apropriado por todo mundo, porque o conceito predominante, em especial na América Latina, no Brasil, você mesmo, a hora que eu falar agora, você vai perceber o que eu estou falando. As pessoas ficam na expectativa, mesmo autoridades, até um cidadão comum, ficam na expectativa de que venha algo de fora do território para ser instalado na cidade e que isto vai mudar o perfil econômico da cidade, vai melhorar a renda e etc. A visão do desenvolvimento econômico local faz o caminho inverso. É como que os atores locais, empresários, trabalhadores, organizações não governamentais e governamentais, podem sentar numa mesma mesa e pactuarem a partir das identidades locais e daquelas virtudes que o território tem, como que nós podemos fazer a prosperidade se estabelecer ou ser, vamos dizer assim, acelerada a partir daquilo que o território já tem, e não na expectativa de que nós vamos atrair ou uma grande indústria ou uma grande atividade econômica para o nosso território. Essa questão do atrair, ela pode ser, e normalmente é, consequência de aqueles atores locais se integrarem e estabelecerem um plano de desenvolvimento que preveja desde qualificação dos trabalhadores até investimentos do próprio poder econômico local, dos próprios empresários locais ou das iniciativas empreendedoras, ou de uma geração de infraestrutura adequada pelo poder público. Então, o local, ele se estabelece, primeiro de tudo, é a gente fazer com que as pessoas entendam o que é o conceito de desenvolvimento econômico local, passem a interagir. Foz do Iguaçu, para usar o nosso exemplo local, está dando um exemplo desse esforço através da constituição do CODEFOS, que é o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Nós temos ali hoje, eu não sei o número exato, mas com certeza mais de 50 entidades de Foz do Iguaçu que estão sentando praticamente semanalmente na CIF e que junto com a municipalidade, com Itaipu e outras instituições, Associação Comercial e Industrial, o Conselho Municipal de Turismo e outros atores, para discutir os problemas da cidade e as potencialidades da cidade. E como que a gente estabelece uma estratégia conjunta de superação dessas dificuldades e como que a gente consegue fazer com que as nossas virtudes, né, que as nossas pontos positivos sejam cada vez mais evidenciados e fortalecidos no sentido da promoção do desenvolvimento. Então é isso que a gente quer no mundo todo. Está mais do que comprovado de que essas crises mundiais, elas estão, as comunidades e os países estão assentados apenas nas chamadas políticas macroeconômicas, que passam por taxa de juro, passam por câmbio e outras iniciativas de ordem nacional ou federal, vamos chamar assim, no caso do Brasil. Não é só isso que gera prosperidade. Prosperidade se dá a partir das comunidades locais estabelecerem estratégias de desenvolvimento, de geração de trabalho e renda, e com esta integração, sem vaidade institucional, porque a Itaipu não é mais bonita do que a prefeitura não é mais bonita que a CIF, e por sua vez a CIF não é mais bonita que qualquer outra entidade da cidade. Todos sentam na mesma mesa e de forma parceira, de forma conjunta, organizam a cidade e as instituições para que todos trabalhem no mesmo rumo. É isso que se pretende no mundo todo e é isso que o primeiro fórum deixou de herança para a humanidade toda, eu vou ousar de dizer isso, que é como que a gente se organiza a partir do local para a promoção do desenvolvimento econômico e cada vez gerar mais trabalho e renda. Na essência, o que, que se deseja? É que os filhos nossos, os nossos netos, que de toda a nossa região, de todo o nosso território, não precisem mais sair daqui para buscar trabalho em Curitiba, em Londrina, Maringá, São Paulo ou Porto Alegre. Que eles tenham no nosso território oportunidade de trabalho no futuro para que viverem e se tornarem felizes, se reproduzirem como família e dar sequência, vamos dizer assim, àquilo que uma comunidade tem de principal, que é viver em condições econômicas boas, com sustentabilidade de emprego, mas também com uma perspectiva de futuro e a gente aqui permanecer, vamos dizer assim, e dar condições para que as próximas gerações aqui permaneçam vivendo em paz e com trabalho. Muito obrigado, Elon. Agradecemos a sua participação e vamos acompanhar de perto esse fórum e principalmente os resultados desse trabalho. Sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço a vocês da CBN e contamos com a participação de todos aqueles que têm interesse no tema durante o nosso fórum que ocorre em final de outubro. Muito obrigado.